Que a gente tem. Essa vida não é fácil. Você tá vindo da onde? Nada, colega. Você vai se acostumar. O meu já tem 4 anos. Que tô trazendo bolo, fruta, bolacha. Vindo de Capão Redondo. Tô gastando mó dinheiro pra ter meu bolo. Aí eu tô vindo lá da Baixada. Tô trazendo meu filho hoje. Ele vai conhecer o Leste é famoso. Seu filho vai conhecer o pai justamente nesse lugar. Triste mesmo é a humilhação que a gente passa. Eu só vim tirar uma dúvida. Aí, senhora, guarda no pátio aí. Não queria um encontro nessa circunstância. Preferia um churrasco, futebol com criança. Mas eu que vacilei, desculpa aí essa errata. Do meu jogo sujo, coração de barata. Um bicho que mata com ódio e covardia. Minha cabeça maquinava vazia. Mas tem alguma coisa aqui dentro que me corrói. Assassinei seu super-herói. Desculpa aí pelo rancor. Mais um coração posto à prova da dor. Que horror, entendo que não tem volta. É um buraco sem remendo. Agora não adianta, mais de tudo me arrependo. Tudo que eu tinha você me tirou. Meu filho, meu sorriso, todo amor. Te chamei aqui pra dizer o quanto eu sinto. É embaçado, não adianta, mas tô arrependido. 3 anos atrás do muro, guardado no fundo de uma cela abarrofada, cheia de fungo. Banheiro imundo com cheiro das trevas. Calor absurdo, tuberculose prolifera. Nessa luz escura, num clima de tortura. Quis ser mais esperto, quase fui pra sepultura. A monstruosidade que eu sempre apliquei tá dentro da cela comigo, é um armazém. Eu que fiz refém, aqui sou aprendiz. Reflito como foi desonesto o que eu fiz. Não é que isso aqui reabilitou um infeliz, mas é porque agora encontrei meu juiz. Eu de cabeça baixa, sem força, indefeso. Cansado das mágoas, da dor, do desprezo. Nada mais me importava, o crime, os presos. Como se cada lágrima tirasse um peso. O passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. O passado e a saudade, como posso apagar? Sua voz, eu entendo o sofrimento. Deve ser difícil perdoar, eu lamento. Jesus me perdoou pela perda, pela dor. Espero que a senhora também um dia me perdoe. Não sei se a senhora acredita em transformação. Eu não acreditava e Deus mudou um ladrão. Explicar com palavras é embaçado e não tem palavra suficiente pra explicar a conversão. Eu sei que pedir 1000 desculpas não adianta. Mesmo as 1000 desculpas sendo verdadeira e franca. Minha humilhação não devolve a esperança. O orgulho que te arranquei e que agora sangra. E molha o seu rosto com melancolia. E escorre como choro de amor e agonia. Quanto vale essa tormenta trágica? Me fale por favor o preço de uma lágrima. Lágrimas não tem preço, meu rapaz. Só eu sei a falta que ele faz. E agora está tudo acabado. Jamais a vida volta pra trás. Meu conselho era simples. Não roube, trabalhe, conquiste. Eu vim até aqui pra saber o porquê você cometeu esse crime. Talvez pelo país onde todo mundo deve. Onde todo mundo rouba, sei lá, tem mão leve. Desde o primeiro cidadão de Portugal. Se é desde o começo, imagine o final. O motivo era banal, um pouco mais de um real. Nem sei por que matei, talvez respeito e tal. Acabou, não quero seu dinheiro, não quero nada seu. A fita é pra ontem, rapaz. Ei, dona, seu filho vai subir. Eu poderia sim. Tinha motivo suficiente pra mim viver mergulhada no meu sofrimento? Não, a gente foi aprender. E quando a gente aprende, adquire sabedoria. E essa sabedoria não vem do intelecto, vem de Deus, que é o perdão. Nós exercitamos uma coisa que dá alegria. Realmente, quando você está com ódio, você está se condenando. E quando fiz o perdão, o ato do perdão, eu tive a liberdade. O passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. Apagar, impossível esquecer, não é fácil perdoar. Não é cara dele, na verdade a de ninguém. Era pra ele tá na aula, e eu também. Ele não tinha malícia, só ibope com as Patrícia, mas tava me atrasando e pior, virou notícia. Senhora, perdoe a minha aberração por ter matado seu filho, te peço perdão. Ainda sonho com seu rosto, não esqueço dos seus gritos quando atirei no peito do menino. Ah, eu não pude acreditar. Eu corri, corri, eu corri, mas não consegui lhe salvar. Sem força, no meu colo mexendo a boca, tentando falar. Mãe, sua voz tá ficando distante, não solta da minha mão, não em nenhum instante. Tô ficando com medo e essa poça de sangue, tá tudo escurecendo e dá pra ver de relance. O pessoal da sala, o que tão fazendo? Nem bateu o sinal, eu não entendo. Mãe, o sangue é meu e tá por todos os lados, olha. Tá lotado, mãe, eu tô com frio e tá ficando tudo escuro. Quando isso acabar, vou mudar, eu juro. Por que fizeram isso comigo? O que aconteceu? E essa lágrima no seu rosto, mãe, é um adeus. Fala pro meu pai que não foi falta de sorte, só não segui seu conselho, talvez ele não suporte. E pro meu irmão aprender com a minha morte. Mãe, eu te amo, me aperta bem forte. O passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. O passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. Você arrebentou com a minha vida. Meu filho não volta mais. Mas contudo, eu não vejo outra alternativa. Eu te perdoo.